balanço, você bala comigo. Amor, eu fico, amor, eu fico nesse balanço, você bala comigo, amor. Gostei te encontrar, estrela primeira do meu céu. Princesa tu és, revela o teu rosto, tira o véu. Gostei te encontrar. Chegando lá em seu Salvador. Amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo. Amor, eu fico, amor, eu fico nesse balanço, você baila comigo. Tô na varanda, amor, me pega nos braços, me leva pra cama. Revela o teu rosto, tira o véu. Custa te encontrar num despertar puro encantador. Espera amanhã, te encontro lá em São Salvador. Amor, eu fico nesse balanço. Follow.